portal do Arrocha. Puro amor pra se apaixonar. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada. Ah, minha delicinha, volta pra vida minha. Ah, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você tinha. Só você tinha. Ah, minha delicinha, volta pra vida minha. Ah, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Vida minha, oh, minha delicinha, volta pra